Boa noite, pessoal. 021 Alpha de Campa Bravo 160, Sky Bom Horizon. É Portugal, 021 Alpha, Spark Ident, descendo 4000 feet, Canate 1020, clear de Vara Bom Horizon. 4000 feet, Canate 1020, Spark Ident, Sky Bom Horizon, é Portugal, 021 Alpha. Controle Azul 2781. Azul 2781, contato radar, suba sem restrição para nível de voo 160, após 2000, voo e eleva. Para 160, 2000, eleva, obrigado. Chico. Alô. É o Oceaner 6259, senhor. 133 a bordo, Galeão, com 5 horas e 40. Gabriel, Oceaner 6259. Afirmo, 133 a bordo, 5 horas e 40, Galeão. Gente, Oceaner 6259, táxi à direita via Índia, próximo a ponto de espera, torre 1895, altímetro 1020. Índia 1895, grata no 1020. Voador, é o Azul 2712? Azul 2712, prossiga. Confirmar a pista em 11 Aracaju? Aguarde. Você pode ouvir do 1 Alpha? Portugal, 021 Alpha, go ahead. Request heading by the right heading 220 to avoid weather. By heading 220 after the direction fly direct below, Portugal 021. Heading 220 after the direction direct below, Portugal 021. Salvador, boa noite, cordial, Oceaner 6259. Oceaner 6259, alinhar e manter a pista no zero. Ali, mantém o Oceaner 6259. Azul 2712, Aracaju informa que a pista em uso é a 1-1. O vento agora é de 120 graus com 13 nós. Afirmativo, o TAN nivelando 170, autoriza voar direto no Alfa Romeo 363? Azul 2712, sim, aguarde. Escuta. Voador, voo 1168, muito boa noite, Pantano 200, descendo 150 na Bravo. Voo 1168, aciona a identificação, vem na Prodimar para interceptar a filha da Mara e desça para nível de voo 050. 050, autorizaria para o ITAP, devido à formação? Autorizado, ITAP, voo 1168. 1168, voando ITAP, descendo 050. Obrigado. Azul 2712, controle. 712. Azul 2712, serviço radar entrada, 10 minutos para a posição fonte. Chame o controle Aracaju e coordene com o mesmo, o Alfa Romeo 363, na frequência 120.3. 120.3, muito obrigado, tenha uma excelente noite. Obrigada, bom voo. Chame controle 1208. 208, graças, uma ótima noite. Tomente, bom voo até Estilo. Até. Voador, 659, muito boa noite. 659, boa noite, contato radar, suba para nível de voo 360, voo direto Leda. Contato radar, o nível de voo é 360 e a posição direto para Leda, ouça mesmo. Porto Zero 021 Alpha, 10,000 feet, Kinect 1020, clear ILS final approach, post direction localizer. 10,000 feet, Kinect 1020, clear ILS first, name 1050, South one Alpha. Azul 2781, passa nível 1 ou 30. 22781, aguarde coordenação ainda com o Recife e transferência. Para informação, tivemos o nosso limite de transferência alterado e aumentado até o nível de voo 190 e a terminal 60 milhas. Gente. Azul 2781, voe Hoplor. Está presente Hoplor. Ono 168, pode voar dona? 168, mantém a proa de TAP reduza para 210 nós, 1020, desça e mantenha 2000 pés. Reporte na final do ILS X-Ray. Ajuste o altímetro no 020. Aeronave que precede 632 da Portugal. Corrigindo da. Afirmo da Portugal. Próximo apelo. Na chegada bom. Chegou o 1968, tá reduzindo 229, vai descer a 2000. Chanel 62 59, chame Recife em 1251. 251, graças, bom dia, boa noite. 3197. 3197. Salvador, boa noite. É o gol 1705, cliente da informação aqui. Nível 380, Galeão, portão 2. Gol 1705, formação Bravo. Aguarde pra cá. Tem saída prevista, por gentileza? Jael, Leda, Irume. Israel, Lele e Lume, obrigado. Autorizada a final do ILS, tráfego que precede 8 milhas à frente, suporte estabilizado no localizador. 1968 está reduzido, sua contato reportaremos final X-ray. 1968 Tower 021, Calvary Tower 1-1-8-95. 1-1-8-5, após o Tower 1-1-8-5. Via rota do plano, nível 360. Decola da pista no zero, curva direita. Saída Dael, Leda, Irume. Responda 5027, controle 1208. Calm, runway is red. Does it rain over the field? Please land runway on zero. Great, I'll call you when landing gear is down the lock. Yes, land runway 10, into calm, QNH 10 to 0. Yes, I'll land runway 10, QNH 10 to 0, I'll stall 0 to 1. Solicita pushback. 3197 autorizado, chama para ataque. 6259, controle. Xander 6259, chame Recife, 1251. Completa final, pista 10.020, torre 1-1-8, decimal 9-5. Primativo, completando, 2-5-5, 1-1-8, grato, tchau. Torre Salvador, 1-1-6-8, 3.5 para Simbra, está estabilizado na X-ray. Boa noite, 1-1-6-8, tráfego avistado. Continua aproximação, reporte externo baixar travado, pista no zero, molhada sem chuva, vento calmo, altímetro no zero, beijado. Relativo, já passa mesmo externo. Vou 1-1-6. 1-2-1 airborne correction. Monday route at 1-0, leaving via Golf and Tom Route 1-2-1. Via Golf 1-2-1, David 2-1 Alpha, 1-2-1. 1-2-1 correction. Sound of Route 1-2-1-9. 1-2-1 Alpha, David 2-1 Alpha. Número 8, pouso autorizado, pista no 0, vento calmo, ajuste no 020, pista 10. Molhada, sem chuva. O nono número 8, está autorizado, 9-0. Ground, boa noite, Tapsal 021 Alpha, with you, 1 Alpha. É, Portugal 021, Tex approved via Alpha Juliet, gate 10. Alpha Juliet, gate 10, Portugal 021 Alpha. Gol na 705, puxa, pega o rolamento no box 2. Aguarde autorização, gol na 705. Guardado. Autoriza andar presente com a Laguna? Papa Romeu Golf, eu acho que Cartango mantém o perfil da Star. Liberado da restrição de velocidade na posição pelo. É, vai ficar na estrada, então está livre da restrição de velocidade pelo. Ou próximo da número 8, Sol Zuno 3, direita via Foxtrot, chame solo Salvador 121, decimal 9. 219, bom, 1968, boa noite, senhor. Sol é o gol 1168, livre a nossa escuta, muito boa noite. Gol 1168, livre táxi até antes da Juliette. Táxi até antes da Juliette. Então 3197 já está concluindo o pushback? O pushback já foi concluído, senhor. Só mais um minutinho, a gente já vai solicitar o táxi. Gente. Portugal 021 Alpha, maintain position before Juliet. All position before Juliet, I'm touching on 021 Alpha. Para o táxi da 3097, a bordo do 186, Campinas, 3 horas e 20. Repita. 186 a bordo, Campinas, 3 e 20. Até o ponto de espera, pista no zero, via Índia e Alfa, da 3197, transferência. Via Índia e Alfa, da 3197, boa noite. Boa noite. Portugal 021, clear to 810. 92, get one to Portugal 021. Portão 705, portão 02, liga para o Chibeca Acionamento, chama para o nosso táxi. Parei para o táxi, portão 705. Torre Salvador, boa noite. Está 3197, ponto de espera no zero, pronto. Sol 3197, autorizado alinhar e decolar, pistola zero, vento calmo. Decolagem no zero autorizado, está 3197. Controle Salvador, eu passo a Romeu, vou para Caçango, passando 080, está completamente em mão. Consigo autorizar a sua segunda ou externa? Barro meu golpe Oscar Tango. Desça aí, mantenha 2 mil pés. Autorizada a final do procedimento que ele é satisfeito. Mantenha a lateralidade do, da STAR, reporte na final do procedimento do LSX-Way. Mantenha o STAR, vou 97, decolado 219, controle e transfere no 208. 3197, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 3197. Então, 3197, contato radar, suba e mantenha nível de voo 340. Pedal. Poderia confirmar o nível 340, senhor? Afirmo, 340 via da El. Ok, 340. Poderia ser por onde da El, da presente? Então, 3197, mantenha a saída. Então, 3197. Mantém, está 3197. 52. Táxi via Índia e Alfa, teu ponto de espera da pista 10, gol no 705. Transferência, boa noite. Via Índia e Alfa, ponto de espera da 10, gol no 705, boa noite. Salvador, boa noite, é o Gol 9705, se aproxima do ponto de espera da 10, pronto. Gol 9705, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento calmo. Decolagem da 10 autorizada, Gol 9705. 405, decolada 123, controle e transfere 1208. 208. Muito boa noite, voo 9705. Voo 9705, contato radar na decolagem, via Dael em ascensão 3600. Dael 360, subindo do 9705. Papá Romeu, voo que eu acho Cartango, completa final, pista 10, chame a torre, 1-8, decimal 9-5, permanece no 020, ajuste. 10-1020-295, graças. Meu Golf, Oscar Tango na escuta da torre. Papa Romeu, Golf, Oscar Tango, prossiga, boa noite. Boa noite, confirme o passo de estacionamento após o pouso. Um minuto não, só no carro. Papa Romeu, Golf, Oscar Tango, é um Boeing 737-800 da Golf. Continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Papa Romeu Golf, Oscar Tango. Sim. Ah, pela, conforme a companhia, está aparecendo na 9. Sim. A gente já não pôs de posição. Após pousar, então eu deve atualizar. Vento calmo, ajuste ao altímetro no 020, autorizado pouso, pista no 0. Papa Romeu Golf, Oscar Tango. Sim, livre pouso, graças. Salvador, boa noite, 3-8-8, sente da informação, Charlie, cruza 1-8-0 para 1-5-0. 3-8-5-8, desça e mantenha 5 mil pés, chegada a Mari, 1020. Desce para 5 mil, chegada a Mari, 3-8-5-8. Será 09, Libéria via Foxtrot, chame o solo 1219 para autorização de táxi. 219, graças. Novo Salvador, boa noite. Papa Romeu, Grupo Oscar Santos, em zona. Livre táxi, chame para o ingresso. Chama lá para o ingresso, o Oscar Santos. Na 3858, mantenha a Starmari, desce até 2 mil pés, livre LS, acuse no localizador, mantenha via chegada, está cancelada a restrição de velocidade, a velocidade está liberada. Gente, eu desci via Mari para 2 mil pés, 2020, restrição de velocidade, as estradas estão canceladas, na 3858. Controle Salvador, muito boa noite, gol 1866, cruza nível 210, 120, da Mari, informação é a Charlie. Meia desça aí, mantenha 5 mil pés, chegada bom, chegada Mari, 1020, ó, ajuste o altímetro. 5 mil pés, 1020, chegada Mari, boa noite, minha amiga. Controle Gol 9705, passando o nível 1900. 9705. Eu me Recife na frequência 1251. Recife 251, Gol 9705. Para ingresso no pátio, o Oscar, vou ficar sacando. Ingresso. Confirmo, aguarde para o ingresso agora, novamente, mantém a posição. Deixa eu aguardar por ingresso, vou ficar aqui. Tá 3858, solicita desvio esquerda para o 040 para evitar formação. Controle Salvador, copiou? Desvio, tá livre. Autorizado, desvio, tá 3858. Bom, no 866 solicita a esquerda pro 050 por 20 milhas para atualizar informações. Confirme. O Gol, o 866 solicita a curva esquerda pro 050 por 20 milhas para atualizar informações. Livre de desvio, o 866. Obrigado, Gol, 866. 3858, informe ao término do desvio. 3858, completou o desvio, está retornando a perfil da estação. 3858, sobre vetoração, vou na proa 06200, desse mantém a 2000 pés no fuso localizador. Vetoração radar, descendo para a proa 060, descendo 2000 pés, completa o ILS 3858. Está sob vetoração. Foi na proa 040, limite desta proa o curso do localizador, em função de tráfego 10 milhas à sua frente e em redução, a aeronave da TAM R2320. Voo 8666, decolagem linha da vetora radar, proa 040, descendo 5.000 pés, limitado pelo curso do localizador. Voo no 866, não sei o que é que mantém essa velocidade. A velocidade está a critério. Caso mantenha, caso reduza, nós diminuiremos as proas para interceptação do localizador. Senhor, essa mensagem foi entrecortada, você poderia repetir, por favor? Velocidade é a critério. Quanto menor a velocidade, iremos iniciar a curva antes para interceptar o localizador. Boa noite. 3850, estou mantendo 250 nós ainda até mais 7 milhas para realizar o tráfego. Firme. 3850, mantendo 250 nós. 3858, velocidade a critério, reporte localizador. Portará, 58. Localizador, tá? 3858. 3858, turno noite, decimal 95. 1895, 3858, boa noite. Voo no 866, desce e mantenha 2000 pés, curva direita na proa 070, livre LS, acusa o localizador. Pode completar a direita até a 090, reportado, estabilizado no lote, no 866. 090, descendo para 2000 pés, deriva interceptar o final de LS, X-ray, cabeceira 10. Foi Salvador, boa noite, ó. Santo 3858, final ILS, baixar, travado, pistão a zero. 3858, pouso autorizado, pistão a zero, vento no calmo. Pouso autorizado, pista no zero, Santo 3858. Confirme o estado da pista, seca ou molhada, 3858. Seca. Obrigado. Salvador, o voo 2043, boa noite, gente da Charlie, para cópia Guarulhos. Voo 2043, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, aguarde a autorização. 360, aguardando. Salvador, boa noite, voo 1866, estabilizado, final ILS X-Ray, cabeceira no zero, 2 milhas, 30 certo. Voo 1866, continua em aproximação, guarda de pista livre. Guarda no pista livre, voo 1866. Voo 3858, solo 43, libera direita, chama controle solo, 21 decimal 9. 219 na costa 3, 858. Reforma que a pista ainda está um pouco molhada, tá? Confirme a pista um pouco molhada, isso? Afirmativo. Sim, muito obrigado pela informação. No ponto médio, ok? Ponto médio, ciente. Está pronto para o siga 2043. Autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano de voo, nível 360. Após decolagem, curva direita, saída da EL, Leda, após Motiva. Controle 120, decimal 8, torre 198, decimal 95, transponder 5042. Gente, autorizado 360 para Guarulhos, curva direita após decolagem, da EL, Leda, Motiva. 1208, o controle 1895 a torre e 5042 o transponder, o voo 2043. Correto, chame pronto para acionar. Gente, chama não. Paulo, tá 3858, livrou pista, tá antes de alta. Tá 3858, livre táxi até antes da Juliette. Porta antes da Juliette, tá 3858. antes da Juliette, TAM 3858. TAM 3858, autorizado ingresso, portão 02. Autorizado, táxi até o 02, TAM 3858. Libere próximo à direita, chame controle solo, frequência no 21 decimal 9. Libera 219, 18866. Solo Salvador, gol 1866, boa noite. Gol 1866, livre táxi, até antes da Juliette, seu portão 004. Até antes da Juliette, portão 04, gol 1866. Opa! Opa, 083, boa noite. Descendente, flight level 080. Bons arrival. É 310, descida autorizada até o nível de voo 050, chegada a Mari, 1020. 050, Mari, posição de baixo, 310, mantendo o seu forte estabilizado no localizador, aguardando a autorização nacional do procedimento. 310, mantendo o Brasil, autorizado para o